quando os teus amigos estão longe de ti. Fecha os teus olhos e vê-os aqui. Bem alto no céu, estrelas irão brilhar. Envia a canção para os embalar. Quando os teus amigos estão longe de ti, mais cedo ou tarde vão estar aqui. Mas pensa